A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo de depressão na adolescência. Na fase da adolescência, em particular, a depressão muitas vezes é vista como uma característica normal do desenvolvimento. Os jovens tendem a ter, com frequência, sentimentos de tristeza profundos e acentuadas oscilações de humor, sendo um período difícil, turbulento, com variações do humor e crises emocionais. No entanto, é importante estar atento para perceber se esses sentimentos se mantêm por períodos mais extensos e se começam a afetar a vida social e interna do adolescente, se deixa de fazer coisas que antes gostava muito, se tem baixa autoestima, se tem ataques de choro sem motivo aparente, se tem insónias, inquietação, pensamentos e movimentos mais lentos, entre outros. É importante que se mostre disponível para conversar e estar presente sem julgamentos e tentar perceber o que está a causar estes sentimentos. E lembre-se que a depressão é uma doença, é grave e não desaparece e pode levar ao suicídio. Por isso, tente que o adolescente concorde em procurar ajuda psicológica. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou nas redes sociais em A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.